pentecostal, Deus é Santo. A sua vitória está aqui. Programa Vencendo pela Fé. CYJ337, AM790, operando com 10 mil watts de potência. Estúdios em Mandirituba, Fazenda Rio Grande e Curitiba. Programa Vencendo pela Fé.